Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia, um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Alô você, tudo bem? Eu sou Edgar de Souza e com essas e outras estamos iniciando mais um Central da Biografia. Hoje destacando para você a sensacional banda Legião Urbana. Foi uma banda brasileira de rock surgida em Brasília, ativa entre 82 e 1996. Ao todo, lançaram 13 álbuns, somando mais de 20 milhões de discos vendidos. Ainda hoje, é o terceiro maior grupo musical da gravadora EMI Odeon em venda de discos por catálogo no mundo, com média de 200 mil cópias por mês. E o fim do grupo foi marcado pelo falecimento do seu líder, o vocalista Renato Russo. Isso aconteceu em 11 de outubro de 1996. Hoje, Central da Biografia, destacando a banda Legião Urbana. E a gente começa com alguns sucessos desta super banda, para abrir o Central da Biografia de hoje. A música será, na sequência, Ainda é Cedo, e depois, Geração Coca-Cola. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. É me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será? Talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Central da Biografia. Não quis me separar. Ela também estava perdida.

Central da Biografia. Central da Biografia. dos anjos, sem amor, eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja se vai descer. Um minutinho, e o Central da Biografia volta já já, destacando pra você a banda Legião Urbana. O amor é o fogo que há de sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento. Central da Biografia. Volta com você, com o especial Central da Biografia, destacando para você Legião Urbana. Olha, o primeiro álbum do Legião Urbana, lançado em 2 de janeiro de 1985, é extremamente politizado, com letras que fazem críticas contundentes a diversos aspectos da sociedade brasileira. Paralelo a isso, possui canções de amor que foram marcantes na história da música brasileira, como Será, Ainda é Cedo e Por Enquanto, esta última que é considerado como a melhor faixa de encerramento de um disco, segundo Arthur Depieve, crítico e amigo de Renato Russo. Abrindo o segundo bloco musical, destacando para você as músicas Faroeste Caboclo, Há Tempos e também Pais e Filhos. Pega o sucesso Legião Urbana. João de São Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. primeira vez. Violência e estupro do seu corpo. Você espera, eu vou pegar você. Coração dele pra ela, o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, capiteiro e voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Quando veio pra Brasília pro diabo, ele queria. Central da Biografia. Talvez nossa cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos que meu sonho não me lembro. Não me lembro. Sua tristeza é tão exata, e hoje a noite é tão bonita. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm, os sonhos vão. Central da Biografia.

Central da Biografia. Ok, muito obrigado pela sua companhia. Com essas e outras, chegamos ao final do Central da Biografia de hoje. Destacamos a super banda Legião Urbana, do Renato Russo, que deixou muitas saudades. Aguardem mais um especial, mais um Central da Biografia. Por quê? Porque você merece o melhor. Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo Central da Biografia.